Salvador, aqui em Morro Tranquilo, na escuta. Controle Salvador, aqui é o Morro Tranquilo, na escuta. Morro Tranquilo, prossiga. É, eu solicito autorização do reboque dessa aeronave que está aqui na posição de número 7 para parte principal para 11. Qual é a posição atual? Posição atual é posição 7. Da 7 para 11. Aguarde só um instante. Na escuta? Lá para reboque do 7 para 11, vai aguardar que tem um tráfego da Gol aí no portal 9, que em mais uns 3 a 5 minutos deve puxar, ok? Após o puxo do tráfego, eu autorizo seu reboque. Tô no visual, né? Polo Salvador, bom dia, Altair 3171, posição 10, gente da informação ou autorização para Guarulhos. Autorizado Guarulhos 360, AP Zulu 10, Bridge, AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme o do plano. Decolagem da pista 10 com curva direita, da El Leda, após Leda Motiva. Controle Salvador em 119.8, transponda 5110. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 10, Bridge, AP Zulu 6, Bravo Hotel Zulu DCC. Quando dá 90, com curva direita da El Leda Motiva. Controle 198, transponder 5110, é o campo de zona 31. Tinha pronto, puxa o celular. Chama lá. Salvador, é o Golfo Tanquilo? Golfo Tanquilo, autorizado inicial, reboque. Confirmado o destino, é a posição 11. Positivo, bloque 11. Muito obrigado, Luciano, reboque. Não, 961, prossiga. Ah, corrijo. Está autorizada a linha de decolar pista 10? Vento calmo. A linha de decolar 90 com 961. 561, no decolar 29, e frequência de controle 198, por favor. 198, obrigado. 191. Bom dia. Salvador com 2840, Central, autorização com 540. 340 autorizado com fins, falta do plano de voo, decola da pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda Motiva, recepta Pesulu 10, bridge, Pesulu 16, controle em 119.8, aciona 5-1-1-1. Autorizado com 15, 340, decola da 0, primeira curva direita, pelo centro da El, voa Leda, após Motiva, recepta Pesulu 10, até grita, após o Pesulu 16, de errado do plano. Controle de 19.8, e aciona 5-1-1-1-4-0-4-0-2. Correto, para posicionamento, chame na 121, decimal 9. Veja no 9, então. Até mais, então. Corrigindo, é 121, decimal 1. É, isso aqui, se eu perguntar, se você não, valeu, obrigado, até mais, então. Salvador, bom dia. 865 da Goi, Eliana. Boa noite, 865, reporte baixa tela. Será? Baixada de visual, 865. 865, pista molhada, vento 290 graus, 04 nós. Pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 10, 865 da Gol. Dião 07, prosseguir. Gente, guardião, estou com o tráfego 737 na final da 10. Aguarde para decolagem. Oi, Salvador, 735 Nocente, o guincho 04, formação Golf, da Brasil contra Brasília. Gentileza, chama na 121, decimal 1. Após passagem do tráfego na conta final da 10, está autorizado a decolar, reporte fora do solo. Solo, Guardião 07. Guardião, aguarda a transferência. Aguardando. 8865 aos 39, direita 121, decimal 1. Direita, confirmando a frequência do som, 8865. 121, 1. 121, bom dia. Guardião, aos 40, chama o controle 119, decimal 1. Torres Salvador, voo no 759, bom dia, 2 milhas do índice A. Entende, continua a aproximação, guardando pista livre, pista molhada. Guarda. 759, pouso autorizado, pista 10, dito calmo. Meu repouso, vou no 759. Bruno 759 aos 47, direita 121, décima 1. 211 agora, obrigado. Jorge Salvador, bom dia, Goron 093, passando de A100. 093, pista molhada, continua a aproximação, aguarde pista livre. Autorizado 1093. Pois 190, agora 09. Salvador, tá 3171.090, pronto, visual para o nosso na curta. 171 após o tráfego, ali mantém pista 10. Ali mantém após o tráfego, pista 90, tá 3171. 1093 aos 50, direita 121, décima 1. 21, 1. Decolagem autorizada 3171, vento calmo. Livre decolagem, então, 3171. Sete um aos 2, 1 no 9, 8, 1. 19, 8, 3171. Comandante Stan 35, 17, a pronta atmosfera da 1039. Autorizado a linha de decolagem pista 10, junto com o 3597. Pronta a decolagem, 1039. Confirmo o vento, 040 com 62. 3597. A Lima tem 4040. A Lima tem 4040. No 7 ao 58, 119, 19. 1198, até 35 no 7. Tem livre decolagem, vento 020 graus, 05 nós. 4040. Lima tem 5328. A linha é 5328. chamou o controle em 119.8. 19.8, obrigado, senhor. 5328, decolagem autorizada, vento 0, 10 graus, 04 graus. Autorizado, 5328.